No ar, mais cultura. Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você consegue imaginar como seria o mundo que tem espaço para vozes de todas as raças, classes sociais, gêneros e orientação sexual? Diante disso, os alunos da universidade e membros da comunidade veem como primordial a criação e manutenção de espaços que se voltem para a necessidade e vivência das pessoas negras, reivindicando atenção e visibilidade efetiva das peculiaridades. Para tanto, construíram o coletivo negro Brahima Mané. Raquel Sato fala mais sobre o projeto que está na ativa há 2 anos. A gente criou o coletivo primeiramente porque para se proteger, assim, né, dentro da universidade, porque a gente já fazia a Calorada Preta, ela veio antes, né, do coletivo. Então, para proteção e também para posteriormente outras pessoas carregarem, né, o coletivo e ele ser um símbolo, né, um grupo que já existe, aí a gente criou o coletivo. O espaço que a gente ocupa dentro da academia é tentar se inserir nos espaços como colegiado, departamento, pensar a grade, pensar as nossas bibliografias eurocêntricas, mas principalmente fazer a Calorada Preta e fazer outros espaços para que os estudantes negros consigam se sentir acolhidos, né, dentro da universidade. Deberson Gomes, aluno de economia e antigo participante do Coletivo Negro, nos ajuda a enxergar essa faceta, que retrata a ajuda na formação da identidade negra. Tem muito a ver com a ideia de ter poder de fala, ter presença, ser respeitado. E aí nisso vem algumas pautas, né? Algumas coisas que são bastante relevantes, que são muito discutidas. Que a ideia contra o preconceito contra a mulher, a deturpação da imagem do negro na sociedade, como isso é visto, como é comentado, como a pessoa se sente, no caso, nós mesmos. E além disso, tem-se muito a que estudar a fundo sobre isso. O início disso e começar a identificar para poder se autoafirmar, se reconhecer. E a ideia de que a nova juventude negra e reescrever, né, um capítulo na história da universidade do Brasil. Nacionalmente, existe uma discrepância entre a porcentagem de pessoas negras que compõem a população brasileira e a porcentagem que está inserida no ensino superior. Enquanto os negros são 51,07% da população brasileira, apenas 2,8% dos jovens negros acima de 16 anos estão no ensino superior. A cada 100 estudantes das universidades do país, 26 são negros. E na UFOP, essa realidade não é diferente. E você? Tem alguma ideia que possa trazer igualdade para a população negra? Procure pelo coletivo negro Brahima Mané. Eu sou Gabriela Paiva, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural. Thank you.